什么？ Conheço, foi muito fácil. Ninguém é perfeito. O corpo numa aça, esticado no chão. Eu vi o mapa. Hoje sou eu quem tá no lugar. É, tem um ditado que meu pai dizia: simpatia, irmã da covardia. Aperta a mão só. Da risada você vira as costas e toma rajada. Eu não consigo mover, mal posso respirar. Distante uma voz pede pra eu voltar. Mas pra onde? Qual o lugar? Será céu, inferno, terra, mar? Sinceramente, sei lá, sei lá, sei lá. O tempo volta atrás, frações de segundos. Tô indefeso no covarde submundo. Aí virei a caça de quem tanto cacei. Fui alvejado por quem tanto mirei. É, desse jeito, pode acreditar. Meu pior pesadelo veio me buscar. Meu corpo quente, na boca um gosto amargo. Caramba, mó sede, gelado o asfalto. Uma senhora que chamou a ambulância. Meu Deus, ele ainda é uma criança. Mas é daqui pra pior. A vida bandida, com altos e baixos, subida e descida. Tudo gerado em volta do poder, do dinheiro, da droga, luxúria, prazer. Mas é comum no meu habitat. A necessidade me faz espelhar. Eu não sabia que era tão complicado. Cresci, virar adulto, só homem criado. Vê só agora, ninguém ao meu lado. Ninguém que me diz, seu aliado. Aí eu volto atrás, em 93. Mês de julho, eu com 16. Cursando a quinta série no colégio Dom Paulo. Não tinha nem maldade, tudo era um barato. Eu tinha uma TDR, preta e amarela. Custia pra caralho, a minha vida era aquela. Todo maluco, sempre quis ter. Sem drogas, sem armas, sem guerra de poder. Namorava uma mina que chamava Lidiane. É, quebrava tudo, linda, deslumbrante. O tempo passa, tendência a mudar. Feliz daquele que não se adaptar. Com a vida bandida, a maldade em volta. Cadeia, vala, cadeira de rodas. Adolescente consequente, com sonho de consumo. Eu não sabia que era assim um submundo. Você quer o 12 mola? Então aí vai dar uma de R$109,90 e mais 12 de R$99,90. Caralho! É, tiozão, 12 mola aí, ó. Dá 3 papéis de pedra aí, 2 de farinha aí. Tá suave, tá suave, tá suave. Um maluco viu a cena e foi avisar. Aí seu Zé, balearam seu filho lá no bar. É, saber que estou morto, uma pra ter mó prazer. Na covardia faz meu sangue escorrer. Santa Clara ilumina esse plebeu. É, Santa Luzia abre os olhos meus. É que o demônio teve aqui, criou um pesadelo. Com lágrimas, sangue, seguida enterro. Tão me levando no resgate agora. Quem chegar primeiro diz a minha hora. Se é hora de viver ou de morrer. Se é Deus ou o diabo que irá vencer. Eu só me lembro de um espelho refletindo uma imagem. Vagarosamente eu tava em desvantagem. Alguém alucinado, dando risada. Olhando a minha face, toda ensanguentada. Eu confiei demais na 9 de aço. Satanás foi mais astuto e me jogou o laço. Dizem que o inferno é em outro lugar. O inferno é aqui, pode acreditar. E o demônio é a Taus, a Rossi, a Schmidt. E a maldade que entre nós existe. Na UTI eu vi uns aliados. Ouvi alguma coisa sobre vai ser cobrado. Eu não consigo mover, gesticular ou falar. Quase não tenho forças pra respirar. Força, coragem, amor, tenha fé. Tô ouvindo isso da minha mulher. Mas é fato consumado, pior inevitável. Entre o bem e o mal, quem venceu foi o diabo. Escureceu de vez, não posso resistir. Deus desistiu de mim. Celso Lima da Costa entrou em óbito às 14 horas e 56 minutos. Causa da morte, falência múltipla. Registrado, registrado. Que desespero da minha família agora. Saber que eu morri antes da hora. Cada lágrima que cai fere o meu espírito. e faz queimar no fogo infinito. Desce o meu caixão na funda sepultura, mais uma vítima da guerra dura. Hoje sou eu, amanhã é você. Vida bandida é desse jeito, nego, pode criar Deus. Eu faço o meu último pedido, livrar meu filho desse mundo maldito. Por mim a vingança eu deixava quieto, mas os manos são foda, faz honra ao mérito. Pode se ver a maldade estampada, o ódio no peito e o odor da desgraça. Vai custar pro meu filho entender que só em sonhos vai poder me ver. Talvez com 16 ainda lembre-se de mim, é, e desse triste episódio aqui. Chegou a hora do retiro espiritual, abriu a porta do mundo sideral. É, nada mais eu posso fazer. Espero que você possa entender que a vida bandida não é pra qualquer um, não. Tem dublê na cena do boom. Seja você mesmo, dono do seu nariz. Faça o contrário de tudo que eu fiz. Que daqui de cima eu tô te observando, um anjo arrependido te iluminando. Então aí vai dar uma de 109,90 e mais 12 de 99,90. Caralho! E aí, Xambá? Coragem, amor, tenha